sei os meus amigos e aquela gente que eu tanto respeitava. Hoje eu vivo longe, mas me lembro de vocês. Sinto saudade da casinha onde eu morava, naquela cachoeira onde quase todo dia, quando queria, chegava e me banhava. Bye, bye, querida, até um dia, não sei quando vou voltar. Bye, bye, querida, até um dia, não sei quando vou voltar.